Travado, 1-0, fixa. São 3560, 18-1-0-4, continue a aproximação, número 2 para pouso. CS, aguarda. 7, Romeu, Oliveira, na chance, vamos para táxi. 2-3-1-4-5, aguardo, 3 horas e 10, alternando, Brasília. 4-2-0-6. Webmaster 720, desça para 4 mil pés, o Kennedy 1-0, 1-4. 4.014, Webmaster 720. 4 India, 18.0.0, passarei do 2231. São 3145, copia. Prossiga. São 3145, Galeão aprovado, nível 380, via pêndulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil. Perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5125, controle 120, decimal 80. Aeronave para cruzamento da aeródromo de Salvador, 500 pés, um Robson 44 Bravo, Kilo Whisky. Chegou até 3145, autorizado Galeão 380. Decolada 10, Pêndulo 10, ESMAP. Da Euleda Bridge, 5125-1208. Após ESMAP, voa conforme rota do plano de voo, tá 3145. Tá bom, após ESMAP conforme o plano. Tá 3145, cotejamento correto, chame pronto. 217 para puxa acionamento mais remota na frente do terminal de carga. Você foi entreportado, podia confirmar por gentileza com 3145? 3145, chame pronto, ok? Cotejamento correto. Obrigado. Então 3217, chamou o solo? Afirmativo, pronto para o posicionamento na remota, próximo, frente ao terminal de carga. Então 3217, livre acionamento, chame para o táxi, porta, o pátio 3. Vai chamar para o táxi, 3217. Voo no 075, após o passaredo Juliette, portão 09. Passaredo, Juliette 09, 1075. Solo Salvador 395, livrando a sua escuta. Bono 395, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 395 da mão. O do Airbus autorizado a linha e mantém a 10, voo 1077. Bono 755, confins aprovado, nível 360, via pêndulo 16. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva à direita. Transponder 5101, controle Salvador 120, decimal 80. 755, autorizado, confins 360, pêndulo 16, da Euleda Bridge com curva à direita, 5101, 208. Bono 755, cotejamento correto, chame pronto. Deportaram. 0-5 da mais. 6-3-1-4, puxa para posição 7. Poxa, né, 6-3-1-4, informe que daqui a 2 segundos vai passar um Boeing da Gol, após estar livre acionamento, chame para o táxi. Posso tranquilo da Gol, estou autorizado, tomarei para o táxi. 6-3-1-4. 4-0-9. Gente, Tríplice 488 reduza para 2-2-0-9. 220-700-488. Condor de Salvador, Índia November Alpha, vertical de parede, mandou rodatória. Gente, Índia November Alpha. 729, mantém ponto de espera da 10. Minutos fora. O Lima Papamãe, que tem conhecimento para... diária para voar através de Paripe para fim de cruzamento da final da pista 10 após cima, Lima Papa Mike. Da presente, existe a possibilidade sim, de voar pro de Paripe e prosseguindo para o Costa Azul. Autorizado, pro de Paripe aguardando a pro de Costa Azul, Lima Papa Mike. 77 autorizado, decolagem 10, vento 110 graus 079. Livre decolagem, pistão 10, voo 1077. E o Lima Papa Mike. Lima Papa Mike é o controle. Existe a possibilidade de fazer o cruzamento da presente, não, senhor? Precisa, manter a proa do aeródromo para o cruzamento, Lima Papa Mike. Mantendo a proa do aeródromo para o cruzamento, Lima Papa Mike. Só Salvador 1395, se aproximando da Juliana. Uno 395, mantém posição antes da. Ah, pode aprovar, né? Da Juliette, ok? Mantém posição antes da Juliette, 395, tá bom? É. Tô aí. Autorizado sinal ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Confirma, 58. Isso para 2000 pés, autorizado. Sinal ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O TRIP, 5488. 488. S. Romeu, fora do solo, 56, chame controle 120.8. 120.80, controle grato, até o regresso. Lutarte com 66 a bordo do 3 horas e 20, alterno Brasil. Mike Gillette, Romeu. Presente, autorizado, final do 17, reporte final de 3 milhas. Revolver Alfa, final de 3 milhas, em Revolver Alfa. Salvador, papapá, Lima, papá Mike. 3217. 3 milhas no farol da barra, corrigindo no farol de Itapuã, o tipo Serra 76. Ciente do Serra 76, vai seguir pela linha do litoral sul, mantendo 500 pés na escuta permanente. Mike Gillette Romeu. Tríplice 488, inicie redução para velocidade de aproximação. Reduzindo, tríplice 488. Sentido contrário, Robes 44 da Rede Record. Tá próximo, decolou da pista 30, da 17, tá na sua frente, tá visual com o tráfego? Foi pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Web, 672-5-2-1, começo 1014, autorizado LS, reportará estabilizado, 672-0. Adjurante Romeu, tráfego Serra 76, efetuando espera no farol de Itapuã. Tá no visual agora, senhor, às 11 horas. 488, chame torre 1.8.6. 18.6. O Mike com Delta tá no visual do Mike da Chamel. De November Alpha. November Alpha. 4.2, check o trem, pista 10, pouso autorizado, vento 110.8. Salvador é o azul 4206 na final do ano zero, é o trip. 4206 da azul, pouso autorizado, 110.8. Livre pouso. Trip 5488, número 2 para pouso, pista no zero, continua a aproximação, agora a liberação. Sim, reduzindo e aguardando para pouso, 5488. Salvador, Lima, Papa Mike, afastado 3 milhas e meia, Salvador para o cruzamento. Sente, Lima, Papa Mike, 3 milhas e meia, 3 milhas e meia, sente. Mantenha o setor da praia de Vilas do Atlântico e aguarde para o cruzamento da final da 28. Mantendo o setor aqui para o cruzamento, Lima Papa Mike. Índia November Alvo, final no 7, está autorizado, chame na curta, checado de fábrica, tráfego avistado, altímetro no 0, no 4, Índia November Alvo. Autorizado, pouso Índia November Alfa. O tráfego final no zero, a TR da trip, a cauda da TR está livre, a base correção. O circuito pela direita aguardando para girar, Eco Delta. Em 488, à sua esquerda temos um cego, é 150, aproximação para a cabeceira no 7, velocidade bastante reduzida, não interferirá na sua aproximação, ok? Aguarde pista livre. Ciente, tem uma ziguei visualmente também, 5488. Salvador, existe a possibilidade do Lima Papa Mike fazer o cruzamento da presente, senhor? Não, negativo. Só um instante para o cruzamento, Lima Papa Mike. Mike. Azul 4206, solo 00, direita libera, chame solo 1219. Direita libera 209. 0, reporte estabilizado no localizador. 2104, reportará 3190. Estamos de liberal, fazendo alto e se adequando após o trip. Trip 5488, baixo foi travou? Baixo está lá, pista sendo liberada pelo Embraer da Azul, vento é 110.8, pouso autorizado, pista no zero. Trip. Crepescente, vamos fazer o máximo que pode livrar logo também para conta para o seu estrado, Cruz. Beleza? November Alpha baixou e travou de fábrica, o vento 110 com 8, livre pouso no 7, November Alpha. Baixar travado de fábrica, livre pouso, November Alpha. Ligou no 755, previsto mais 5 minutos. Solo, azul 4206, livrou. Azul 4206, Alpha mantém a Cidade Juliette. Alpha e Cidade Juliette 4206. Bom no 755, só confirmando previsão de mais 5 minutos para iniciar, ok? Sente, até a rotatória, desça para 1 no 1000, altímetro 1014, o Bravo, Kilo, o Whisky. Sim, 488 no solo 02, direita via Delta, mantenha a taxa Delta antes da Alfa e chama o solo 29. 29. 488, livrou. Em condições aqui de passar aqui, o azul está bem longe pro pote 3. Azul 4206, só informe que o ADR da Trip vai passar à frente, ok? À vontade. Trip 5488 agilizando para o pátio 3, portão, posição 04 do pátio 3. Ok, cruzando pátio 3, obrigado Azul, desculpa. Mike Juliette Romeu, confirme, o sobrevoo na Pituba? Reportou com o Mike Juliette Romeu? Sim, mas apenas para confirmar o local do sobrevoo? Isso, é na Pituba, senhor, na linha do litoral. Beleza. 0-6-7-2-0. Lima Papa Mike cruzando a final da 35, mantenha o corredor axé e chame o controle no 208. Lima Papa Mike. 208, Lima Papa Mike. 20. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, prossiga via litoral sul para o Costa Azul. Apenas uma informação, o helicóptero Robson 44 sobrevoando a Pituba. Ciente com a informação, Lima Papa Mike. Último na curva, tá bravo, polícia checada de fábrica. Webjet 5729, será observará o pouso 37 companhia após olhar e manter a pistola zero. Gente, após companhia ali, mantendo 0, 5729. Ficou até no Delta Solo 04, acessa na frequência livre. Objeto 5729, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 5729. Jet 6720, solo 04, liga direita, chame solo, 121, décimo 9. 1209, 6720. Solo Salvador, muito boa tarde, Web 6720, livrando 38. Web 6720, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, 6720. Autorizado decolagem, 529. 2 Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2231 no ponto 0 no 0, pronto. Passaredo 2231, mantém ponto esperador no 0. Mantendo. Draft que Luiz, que é autorizado, pouso, pistão no 7, vento 110, grau 079. Obrigado. só logou no 925, passo portal 1, pushback acionamento. No 925, previsão de mais 7 minutos, ok? Aguarde. 7 minutos, né? 755, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Gente, livre de acionamento, 08, vou botar a táxi, voo no 755. 3217, está pronto, ponto 0 da 1-0. Então, 3217, mantém ponto 0 da 1-0. 3217. Papa Mike, frequência livre. O Lima Papa Mike vai prosseguir com o toque arremetido e prosseguindo para o Costa Azul, hein? Gente, mantenha-se atento somente ao tráfego do Mike Juliet Romeu ali na Pituba, na proximidade ali do peixe. É, o Lima Papa Mike está visual com o mesmo. Trabalho. Gente, Romeu, esteja atento, helicóptero Robson 44 pousando no Costa Azul. Cliente do Lima Papa Mike, Mike Leste Romeu. 3190, estabilizado no localizador. Pano 3190, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 118 decimal 6. Túlio Web 5729, boa tarde. Objeto 5729, contato o radar suba para o nível 360 na saída da Elma. 360 na saída da Elma, autorizaria da Elma presente? Autorizado Leda, Web 5729. Leda na prova, obrigado. De Salvador, o TAN 3190, estabilizado no localizador Baixada Travada. Gente, continua a aproximação, agora a liberação TAN 3190, tráfego avistado. Gente, aguardando. Parceria 2231 no 110 graus 89. Lembre iniciando 2231. Zero, pista livre, cheque, repórter tem embaixo travado e pouso autorizado, vem a tona no 0 graus, 7 nós. Pouso autorizado, tem baixado e travado, 3190. Dois, três, um, na passarela, decolar 209, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Sim. Aguardando. Salo Salvador, 175, para táxi, 125, 3 e 4, Campinas. 40 na Momo. Assim que possível, senhor, sob coordenação direto, Barreiras? Gente, aguarde, passarela 2231. Aguardando. Da Tanta Pampa? Tá pronto, 3217. Ok, observando, tava com a companhia após o mesmo, ali mantém. Após o Airbus, ali mantém, 3217. Gente da informação, não vendo? Autorização de tráfego para Recife. Gente, Gol Noite 56, Recife, aprovado nível 390, roda via pelo ISC 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída Pucca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5145, controle 120, decimal 80. Autorizado 390 pela pelo ISC 58, decola da 1-0, no perfil da Pucca, Caju. 145208, é o controle Salvador, para 1850 agora. Boa noite, 56, cotejamento correto, chame pronto. Chame na pronto, 1850. 190, Solaris 11, bem-vindo. Direita 121, decimal 9, Solaris A. 1219, à direita, grato. 1145, é o solo. É, só confirmando, após esse o Boeing que está passando aí, está autorizado para o estacionamento? Negativo, o senhor é número 2 no setor. Tem um Boeing da Gol que solicitou já faz uns minutos no setor. Aqui o senhor é o número 2, aguarde, ok? Tá bom. Vou no 925, na escuta? Na escuta, no 925. Informo que o tráfego da companhia ainda está no setor à retaguarda, já tem livre acionamento e coordene com a equipe de solo para iniciar o pushback, ok? Sem interferir com o tráfego. Chame pronto para o táxi. Estamos livres em coordenação, chama para o táxi. Vou no 925, obrigado. Solo Salvador, do Santo 3190, não se escuta. São 3190, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Chame centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-3325-5729, excelente noite, bom trabalho. Novo. Controle, é o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Autoriza por 2 minutinhos, senhor, 1.500 pés. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Obrigado. No 7, decola agora, 1-3, controle 120.8, meu voo. Muito obrigado, uma boa tarde. Controle, boa tarde, San 3217. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360 da EL. 4710 com 7, autorizado a decolagem. Decolagem, 6314. No 755, caso pronto, a Lima tem após a Avianca. Totalmente pronto, 755 a Lima tem após a Controle, Lima, Papa Mike, visual no C. Gente, Lima, Papa Mike, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre. Livre, Mike. Papapá, Mike Juliette Romeu, já vai descer para 500 pés. Mike Juliette Romeu. Tá, tô. Batismo no 4, decola agora às 15, controle 120.8, tem um bom voo. Linda. Estimativo, tá 3217. Obrigado. 2231, tá presente agora Barreiras, passaria 2231. Tá presente Barreiras, 2231, muito grato. O Boeing da Gol Pintura vale que livrar a retaguarda, ok? Ok. Então, após esse assim, início, o pushback no 1 está autorizado, pushback no 3145. Sim. 55, vento no momento, 120,62, livre decolagem. Livre decolagem da 10, 75. Ciente, com 925, Índia, ponto espera, chame a torno, no 86, ajuste no 014. Índia, ponto espera, 18,6, chama, obrigado. Índia, Bravo. É, só confirmando quem chamou o solo? Gente, Delta, Índia, Bravo. Confirma estacionamento e pista de decolagem. A Lima tem. A Lima tem, pistão no 0,9, tem. Delta India Bravo, São Paulo aprovado nível 430, via Pesulono 0 Bridge, a Pesulono 6 Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EOLE da Bridge, com curva direita, transponder 5130, controle 120.80. Salvador, voo 755, boa. 755, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Saída da EL, salto nível 360, voo 755. Delta Índia Bravo, só confirmando, rota conforme o plano de voo. 0 alterno 128.8. Recife agora, 1260, alternando 128.8.2231, ótima noite. Boa noite. Portugal 022, standby ATC clearance. November information. Salvador, o Portugal 022, nós estamos com um pequeno problema técnico. Vamos precisar acionar uma das turbinas aqui no parqueamento e queremos pedir a vossa autorização. Fiquei ciente do acionamento na posição, o Portugal 022, aguarde cópia, ok? Ok. Salve Salvador, é o Trip 5241, informação no Zena, para autorização dela. Trip 5241, aguarde cópia. Sente, a autorização é muito clara, vai aguardar 5241. Portugal 022, na escuta? Na escuta, 022. Português ou inglês, confirma? Pode ser português. Ok. Portugal 022, copia. Transmita, 022. Portugal 022, aprovado para Lima, Papapapatango, nível 370, rota via Pesulono 0, November Tango Lima, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5132, controle 120.80. Chegou 1925, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. Arbor 360, 95. Já? Pronto para o táxi com 152 a bordo, 4 horas de autonomia, Campinas ao centro. Sexta 3145, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 014. Boa tarde. Portugal 022, prossiga. Autorizado a Lisboa. Nível 370, Puca, Zipar, Upper Zulu 10, Natal, rota do plano, descolagem na pista 10, 5132 no transponder, departure frequency 120.8. É Portugal 022, cotejamento correto, ciente do acionamento